fácil não lembrar que a vida logo passa e ninguém vai te esperar. Longe de casa, perto do mar, o vento no seu rosto, histórias pra contar. Muito forte lá no alto, sempre vão brilhar. Milhões de estrelas coloridas, rumo ao infinito, tudo faz sentido, vai ser bem melhor. De lugar.